Caixinha Abusada. Essa é top de Abaetetuba. We grew right over.

solidão. As histórias que se cruzam sem intenção. Um motivo pra alma e a respiração. A existência e a imaginação. Sempre posso sentir em seus olhos e seus lábios sorrindo pra mim. Nada nesses seus olhos, mas de inspiração. A boca, tua pele, teu cheiro é canção. Onde eu tava com a cabeça quando eu fui me meter com essa pessoa tão sem graça, esse menino nada a ver. É faculdade, academia, hora certa pra dormir. Eu bebia todo dia, hoje mal posso sair. Ele regra tudo que eu vou fazer. Terminei com o parceiro que virava o copo. Bebia comigo do jeito que eu gosto. Ele que era homem de verdade. Ai, que saudade do meu ex. Essa é top de Abaetetuba. Onde você está? Procuro por você. Hoje eu vou atrás. Hoje eu vou atrás. O meu coração, cansado de chorar. Procuro uma saída dessa solidão.

ela com vontade. Empurra, empurra, empurra. Empurra ela com vontade. Empurra, empurra, empurra. Empurra ela com vontade. Empurra ela com vontade. Empurra ela com vontade. Delta. Deu uma sarrada, sentiu o volume. Digo que o garoto tá preparado. Deu uma sarrada e sentiu o volume. Digo que o garoto tá preparado. Quem mandou tu me atiçar? Quem mandou tu me atiçar? Quem mandou tu me atiçar? Agora fiquei tarado. Toma no currim, toma no currim, toma no currim, currim. Toma no currim, toma no currim, toma no currim, currim. Toma no, toma no, toma no currim, toma no, toma no, toma no currim, currim, currim. Toma no, toma no currim, toma no currim, Delta. Caralho, mulher, quero ver você gemer. Meu piru ficou maluco e vai te comer. Meu piru ficou maluco e vai te comer. Caralho, mulher, quero ver você gemer. Meu piru ficou maluco e vai te comer. Meu piru ficou maluco e vai te comer. E aí, Top Produções. De Nova de Modela. Só divulgação pesada, hein? Tipo, cê é louco, hein? Empurra ela com vontade. Empurra, empurra, empurra. Empurra ela com vontade. Empurra, empurra, empurra. Empurra ela com vontade. Empurra ela com vontade. Empurra ela com vontade. Delta. Deu uma sarrada, sentiu o volume. Digo, o garoto tá preparado. Deu uma sarrada e sentiu o volume. Digo, o garoto tá preparado. Quem mandou tu me atiçar? Quem mandou tu me atiçar? Quem mandou tu me atiçar? Agora fiquei tarado. Toma no currim, toma no currim, toma no currim, currim. Toma no currim, toma no currim, toma no currim, currim. Toma no, toma no, toma no currim, toma no, toma no, toma no currim, currim, currim. Toma no, toma no currim, toma no currim, Delta. Caralho, mulher, quero ver você gemer. Meu piru ficou maluco e vai te comer. Meu piru ficou maluco e vai te comer. Caralho, mulher, quero ver você gemer. Meu piru ficou maluco e vai te comer. Meu piru ficou maluco e vai te comer. Tá fita, tá fita, tá fita. Já ficou na fita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo caixinha abusada. A charmosinha do Brasil. Te ligaram, porradão, te ligaram, porradão, te ligaram, porradão, te ligaram, porradão, te ligaram, porradão. Vem que hoje tem, vem que hoje tem, porradão, só não vem. Vem que hoje tem, porradão, só não vem. Hoje eu vou dar ali a tapa. Vai começar na brincadeirinha, vai começar na brincadeirinha. Tem que ver o que ela faz com a velocidade do seu bumbum. Tem que ver o que ela faz com a velocidade do seu bumbum. Essa é a Top de Abaetetuba. Chama o cachorrão, vai. Júnior Santorini. Caixinha abusada. Essa é Top de Abaetetuba. Pode pegar. Se sonoro, botar pra detonar. Se mexer com o animal, te preparar pra mordida. O cachorrão da queimação vai tocando pras meninas. Chama o cachorrão, vai. Joga a mão pra cima. Chama o cachorrão, vai. Júnior Santorini. Vim no G3 na voz. E aí, Júnior Santorini? Explode, viado.